Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, vocês devem se lembrar daquele caso que ocorreu há alguns anos, de um policial, né, que tentou defender, né, uma mulher, né, que ele sequer conhecia, só que o cara estava armado com uma faca, né, um facão, e foi para cima dele o cara de mãos nuas, né, foi tentar neutralizar o cara e tentar salvar a pessoa que mestrou, né? Quis pagar de cavaleiro branco. E ele teve a mão decepada, né? Uma só por sorte, né? Poderia ter perdido as duas. E depois, né, o Bolsonaro se encontrou com ele e ele ainda foi em podcast, pessoal, se gabar, né, da hombridade dele, da valentia dele, que isso é ser homem de verdade. Pessoal, se ser gado, ser mangina e cavaleiro branco é ser homem de verdade, cara, ainda bem que eu não sou homem. Dou graças a Deus, porque eu tô com as minhas duas mãos aqui, tá ligado? Isso explica, né, a alta taxa de morticídio que a gente tem no Brasil de homens. Por isso que no Brasil, mais de 96% das vítimas de homicídios são homens, por causa disso. Os homens, eles compram brigas, principalmente o homem civil, pessoal, o homem comum. Não tô falando do homem que tá num cargo de segurança pública, tá ligado? Tô falando do homem comum, o homem civil. Compra briga que não é dele. E por isso acaba o quê? Morto em uma idade muito precoce. Que o Brasil, pessoal, só perde pro Congo. Congo, o Congo tá em guerra civil, pessoal. Congo, em termos de número de mortes de jovens do sexo masculino. O Brasil é o segundo país que mais morrem meninos. Meninos que eu tô falando, pessoal. É entre 16 e 19 anos, pessoal. São jovens. Sabe que estou adentrando a força do mercado de trabalho agora. Muitos nem estão no mercado de trabalho, estão estudando, estão indo para a universidade, cursando um técnico, tá ligado? É por isso que no Brasil a gente está vendo, né, um aumento alarmante do eleitorado feminino jovem, enquanto o eleitorado masculino jovem reduz a cada ano. Por isso estamos vendo aqui um país mais socialista, mais comunista, um estado mais autoritário e controlador. Eu observando esse vídeo do UOL, aconteceu o seguinte, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição para os senhores darem uma olhada. Tinha um rapaz discutindo, nesse caso um senhor, um boomer, discutindo com uma moça também, assim, da mesma idade, assim, e ele teria cuspido na cara dela. Aí o que aconteceu? E tinha um cara, pessoal, que era um desses malucos que é motoboy, tá ligado? Entregador de aplicativo, etc. Ele se intrometeu na discussão e empurrou o cara. O cara tinha uma quina, ele bateu com as costas e caiu do outro lado. Por sorte, ele não bateu a cabeça. Mas, pessoal, olha só a forma como o cara agiu. Ele foi lá, fez isso, o cara quase bateu a cabeça ali no chão. Se ele tivesse batido a cabeça ali e morresse, esse jovem, ele iria responder por homicídio. A vida dele acabou. A vida dele já acabou por causa desse ato que ele teve. Porque eu fiz umas pesquisas e eu descobri que ele trabalhava pelo iFood. Ele foi banido do iFood. Ele também oferecia serviços no Uber de entrega. Foi banido do aplicativo do Uber também. Foi banido de dois aplicativos. Agora ele não pode mais trabalhar em nenhum dos dois. Tá com a ficha corrida por agressão. Você acha que o aplicativo vai querer arriscar em contratar, aceitar um trabalhador desse, liberal, no aplicativo dele, sabendo que ele tem essa conduta explosiva, ele vai ser banido dos demais também. Por exemplo, Rappi e outros aplicativos que existem de comida ou entrega. Porque ele vai ser considerado um indivíduo altamente classificado como um potencial agressor em alguma circunstância inusitada com o próprio cliente de um desses aplicativos. Então ele foi lesado por isso. E sabe o que aconteceu? A mulher foi na delegacia, acusaram o boletim lá. A mulher ficou do lado do cara que cuspiu nela. Não ficou no lado do motorista de aplicativo. Se lascou de novo, como sempre ocorre. Elas nunca ficam do lado do cara que é bancado de cavaleiro branco. Porque a mulher tem nojo de homem bom, tem nojo de homem bonzinho. Mulher tem nojo desses caras que trabalham com aplicativo. Todas elas têm nojo, tá ligado? Você é um cara que tá no subemprego. Tá ligado? Você tá numa profissão que não tem status. Quem tu acha que é para querer salvar ela? Você acha que tá fazendo algum favor? Isso foi mais que a sua obrigação, seu idiota. E você se lascou. Outra, se esse rapaz do vídeo que foi atingido por esse rapaz do aplicativo tivesse armado, se ele fosse um caque, ele poderia muito bem ali puxar a pistola e dar 3, 4 tiros no cara por legítima defesa e tá livre. Foi igual um ocorrido que eu vi, pessoal, isso aí foi em 2021, que teve uma discussão no posto de gasolina. Posto de gasolina, ó, pessoal, pior lugar pra você sacar uma arma no posto de gasolina. Pra você ver como, quando a esquerda vem com aqueles argumentos anti-arma, eles ganham por causa disso, porque o bostileiro é extremamente emotivo, sabe? E a emotividade do bostileiro faz ele agir de forma irresponsável, inconsequente, tá ligado? Aí o cara que tava discutindo com a namorada, o cara nesse caso ele tava numa caminhonete, numa Ford Ranger, aí o caminhoneiro se intrometeu no meio, o caminhoneiro pra apagar de cavaleiro branco. E o cara pequeno, né, o caminhoneiro grandão, deu nele. O cara foi no porta-mala do carro, pessoal, no porta-mala do carro, lá do Ford Ranger. Abriu uma bolsa enorme, puxou um AT4, você não sabe, pra quem não sabe o que é AT4, AT4 é a versão AR-15, a AR-15 da Taurus, da empresa de armamento brasileira Taurus. Puxou a AR-15 de plataforma 556, a balística, meteu 4 tiros na cara do caminhoneiro. Os 4, pessoal, foi na região da laringe pro rosto. Legítima defesa, não pegou nada. Mano, o cara que tem um AT4, pessoal, um AT4 custa em média 25 mil reais, 24, 25 mil reais. O cara tem bala na agulha. O cara tem bala na agulha, tá ligado? Pagou um advogado, tá solto. E o cara o quê? Tá morto. E o cara tinha o quê? Uma esposa e duas filhas. Uma recém-nascida. Agora imagina, pessoal. Infância destruída, futuro traumatizado e ele no chão, sangrando, agonizando, baleado. Olha a situação que o cara se colocou por se intrometer em um caso que não era dele, não é problema dele. Você não está sendo pago. O problema do brasileiro é essa braveza, sabe? E isso é muito vendido pelo catolicismo, a maldita igreja católica com seu marianismo. Eu faço muitas críticas aos protestantes, mas eu também tenho críticas fortes ao catolicismo, pessoal. Isso é marianismo. O marianismo, ele acredita no quê? Que o homem, ele é inferior à mulher. E a mulher é superior ao homem. O feminismo moderno que a gente vive é o contrário. Acredita que a mulher é inferior e o homem é superior. E por isso necessita do quê? Rebaixar o homem, nivelar o homem ao mesmo nível de mediocridade das pessoas que menstruam. Enquanto o marianismo, por acreditar que a mulher é superior, ela acredita que o homem deve se sacrificar, prover e proteger pessoas que menstruam a todo custo, mesmo que isso signifique você abrir mão da sua vida. Por isso que o marianismo, ele veio com aquela forte frase: homem de verdade. Sempre que alguém usa a palavra homem de verdade, se prepara, porque vai lhe custar 3 coisas. Primeiro, a sua dignidade. Segundo, o seu dinheiro. E terceiro, a sua vida. No caso desse mangina aí da foto, custou a mão dele. Quem não lembra aqui no canal o vídeo que eu postei sobre os ocorridos do metrô de Nova York, nos Estados Unidos? Que tinha um cara branco, né? Que era fuzileiro naval, e ele tava de férias nos Estados Unidos, pessoal. Ele tava no metrô de Nova York, entrou um cara negro, e ele tentou assaltar e violar sexualmente uma mulher branca. O homem branco, com a sua síndrome de cavaleiro branco, né, que os americanos chamam de white savior, né, o salvador branco, foi lá querer sinalizar a masculinidade. O que aconteceu? Ele imobilizou o rapaz negro, o jovem negro, e principalmente em Nova York, uma cidade liberal, pessoal. Foi lá, imobilizou o cara e o cara morreu asfixiado. Chegando à delegacia, sabe o que a mulher fez? A mulher não defendeu ele, não. A mulher foi contra ele. Falou, eu não conheço ele, eu não conheço esse rapaz, eu não mandei ele fazer nada, me salvar, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou racista, eu sou antirracista, eu apoio o Black Lives Matter. Ele é um supremacista branco, prende ele. Pegou 20 anos de cadeia. E o cara, pessoal, era fuzileiro naval. de folga. Não teve aquele tapinha nas costas, obrigado pelo seu serviço. O cara serviu no Afeganistão, não teve tapinha nas costas. Porque você vive na sociedade anti-white, tá ligado? Nos Estados Unidos. E outra, o cara, esses manginas não entendem. O Undead Chronicle já fala há bastante tempo. Se você mora na cidade liberal, você tem que ter noção de duas coisas, pessoal. Primeiro, todos os prefeitos, governadores, vereadores, representantes dos condados são todos eleitos, pessoal, por mulheres. As mulheres são a maioria do eleitorado do Partido Democrata. São elas que votam por esses políticos que defendem bandido. Então, quando elas são vítimas da violência urbana e da bandidagem, é por culpa dela, é responsabilidade delas. Elas têm que assumir responsabilidade pelas ações delas, porque elas votaram por isso. Você tem que fazer elas serem responsáveis pelo aquilo que elas votam, pelo aquilo que elas fazem. Então, nas próximas eleições, elas serão mais responsáveis e diligentes e votarão por um cara de um partido diferente que é contra isso. Mas a gente sabe que é difícil porque elas são lesadas. E elas adoram o quê? Sinalizar virtudes. Se os homens adoram sinalizar masculinidade, elas adoram sinalizar virtudes. O que o homem deve fazer numa situação dessa é se abster do ambiente, se retirar, colocar a vida dele em primeiro lugar, seu conforto e sua segurança. Você não é um segurança particular delas. Você não é um funcionário público a serviço do governo, trabalhando como policial, como GCM, como guarda civil. Você não é nada disso. Você é só um civil qualquer, como qualquer outro que paga seus impostos. Você não tem treinamento específico para se intrometer nesse tipo de situação na qual a sua vida e o seu bem-estar está em perigo. Você tem que deixar isso para um profissional que tem as ferramentas e as técnicas apropriadas para resolver tal situação. Você se intrometer nesse tipo de ambiente, nesse tipo de ocorrência, é negligência. Você vai acabar se lesando a si mesmo e lesando as pessoas à sua volta, nesse caso, seus familiares. Se você tem mãe, você tem pai, você tem esposa, você tem filhos, eles serão lesados pela sua atitude idiota, estúpida. E os caras não refletem isso, porque a gente vive numa sociedade manginista e uma sociedade ginocêntrica, onde os homens estão em constante competição para sinalizar masculinidade e assim ganham o quê? Aplausos. Assim como os gladiadores, que entravam no Coliseu sabendo que iam morrer e mesmo assim lá iam de peito aberto apenas para ganhar o quê? Aplauso e visibilidade feminina. Só isso. Não é muito diferente da situação atual que a gente vive, pessoal. E quem fala isso é só a gente, só nós que somos o quê? Masculinistas, que somos MGTOWs. Eu lembro que o Raccoon já falava há muito tempo da síndrome do relacionamento coletivo, na qual todas as mulheres da sociedade, elas acham que estão no relacionamento com todos os homens da sociedade. Então elas acham que todos os homens têm que fazer o papel de avô, de pai, de irmão, de tio, de guardião. Entendeu? E o homem deve negar isso. Deve rejeitar esse modelo coletivista, social que a gente vive hoje. Para concluir esse vídeo, pessoal, só quero terminar com uma reflexão. Olha o que aconteceu com esse cara. Teve a vida destruída. Foi banido de 2 aplicativos. Tem ficha criminal agora. Está respondendo o processo por agressão. E tudo isso por aplausos. Tudo isso para sinalizar masculinidade. E compensou? Agora tá desempregado aí, ó, na merda, sofrendo processo. E é isso aí, pessoal, tem que se fuder mesmo. Nenhuma empatia por mangina, tá ligado? Não sinto mesmo, acho que esses caras têm que começar a se fuder. E é uma pena, pessoal, porque seria muito bom se o boomer aí que tomou empurrão, ele tivesse armado. Seria muito bom, porque se ele tivesse armado, na hora que ele caiu ali, ele caiu certinho, ó. Era só puxar a pistola da cintura e meter 3-4 tiros no mangina. E cancelar o CPF do filho da puta.